Deixa eu te contar, me dá tua mão, me chama pra dançar, vamos ver TV e viver em paz. As horas vão passando, mas a gente corre atrás, querida. Vamos esquecer que a vida.